colorido, amizade. É roxo. É verde e amarelo. É preto. É branco, pai. Olha aí, eu já ando injuriado. Poxará, meu salário defasado, meu povo todo esfomeado e ainda é intimado a votar. Eu já ando injuriado. Vejam que essa previdência não tem competência pra ser social. O trabalhador adoece e morre na fila do hospital. Enquanto uma pá de aspone que dorme e come mamando na teta. E os PCs na mamata sempre fazendo mutreta. Roubando dinheiro do povo e mandando pra Suíça na maior careta. É por isso que eu já ando injuriado. Covardia que me arrepia e me faz chorar. É fraude por todos os lados e ninguém consegue grampear os culpados. É que na realidade a impunidade campeia demais. E um mapa de cheque fantasma assustando o Planalto Central. A assombração de barreto ao ladrão de gravata não é marginal. É por isso que eu já ando injuriado. Vejam que essa previdência não tem competência pra ser social. O trabalhador adoece e morre na fila do hospital. Enquanto uma pá de asfone que dorme e come mamando na teta. E os PCs na mamata sempre fazendo mutreta. Roubando dinheiro do povo e mandando pra Suíça na maior careta. É por isso que eu já ando injuriado. É que é covardia que me arrepia e me faz chorar. É fraude por todos os lados e ninguém consegue grampear os culpados. É que na realidade a impunidade campeia demais. E um mapa de cheque fantasma assustando o Planalto Central. A assombração de barraco é o ladrão de gravata e não é marginal. É por isso que eu já ando injuriado. Isso é que é um arco-íris. Isso é que é uma rapaziada honesta. Isso é que é uma rapaziada legal. Isso é que